Aqui é que do colar 245, controle 120, decimal 80. 120, 80, Yak. Saiu 4981, eu chamo pra ir no momento do final 95. Bom dia, até daqui a pouco. E bom dia, Azul 4981, estabilizou na final da LS, visual na sua escuta. Azul 4981, eu quero negar no 021, autorizado pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 049. Livre pouso 4981, ajuste de 21. 4981, solo ao 50, direita, solo 121, decimal 9. Mais uma 9, salienta ao 34981. Giancarlo Bravo, prossiga. Leandro já decolou de Serra de Jazalinha, passa com proa de Grupo Zulu Amargosa, passa 3 a bordo, o código alocado é o 5237, está mantendo 500 pés aqui no corredor acerca. Gente, uma conta com o de Iguais, a gente chama 021, e eu tenho no braço, a gente cura do controle. Bravo. Giancarlo Bravo, controle. Escutando. Estamos conseguindo para este plano 5317? 5237. Entendi. Cruzeiro vai delivery direcionamento, já entrou no táxi. Autorizando o táxi, reporte na taxa e papá. Lembrou autorizado o ingresso, reporte alinhado pronto, cabeceira no 7. Centro 1, Novembro, autorizado a decolar, pistão 7, vapor 170 graus, 049. Lavando decolada 57, controle 120, décima 8. Passarela 2223, pode disparar no 0 pra... Passarela 2223, boa, autorizado, alinhado decolado, pistão 1-0, vento no 80 graus, 05 nós. Ainda falo no 0, 2223. Chegou o Fox Norte, autorizando o acionamento com a chave. 223, decolar 2x0, controle 1, 2x0, obrigado, 2x3. Para Salvador, boa passarela 2x3. Boa sorte, autorizado. Aliás, não tem costume, 7. Instruções. Por 1, 1, 8, 0, 6, 2. Golf Foxtrot, após decolagem, irá manter por até 3.000 pés após curva direita na Boruno, a Autorizado, decolagem pista 17. Vento 17, 0 graus, 05 nós. Pelo menos foi estimado para o pouso. Chegou o Foxtrot, decolado aos 07. Foxtrot, não tem escuta mais na transferência. Escuta e pro aguardando transferência do Fox. O Foxtrot manterá 3 mil pés até 20 milhas de Salvador, no perfil da Arbor 1, chame o controle 120 desse momento, no voo. 3 mil até 20 milhas, poxa. Papa Tango com Fox, Nath Rio, 3 mil pés. Tango Isco, Golfo Fox, controle 6, autorizado voar a Lessa, subindo a restrito para o nível 060. Direto a Lessa, subindo 060, Golfo Fox. Passo do 1-0, meia dúzia de minutos, cruzando meia dúzia de 1-0, fechando para 1-8-0, 1-8-10. Tango Isco, Golfo Fox, subindo no treino de voo 070. 070, Golfo Fox. Luciano, na 3-1-2, bom dia. Luciano, na 3-1-2, Luciano, na identificação de chegada da Mediona, Bíblia, no treino de voo 050. 070, na comédia, Luciano, na 3-1-2. Eu sou o Médio, possível 4 anais, tá? 302. Você não está pedindo alguém de me ter deixado de dado? Sim. Atacando o início do foco, será como limite a radial 270-072. Ele está pela 270 de Serra do Rio. Tango Isco, Golfo Fox, autorizado subida para nível 400. 400, Golfo Fox.

Sam 3304, tem informação Mike 200, vai passar para 160. Sam 3304, desça para 4000 pés, autorizado de chegada bomba, ajuste 1021. Cancelado de restrição de velocidade na chegada. Sim, cancelado as restrições, desça 4000 pés com 1021. Controle. Escuta, 2-2-2-3. Chama agora Santa Recife, frequência 1-2-0, interna 1-2-8-3-8. 3-6-0-1-2-8-2-2-3-0. O controle foi para 3-3-0-4, chama minha 3-1-2. Chama minha 3-1-2, chama pelo Salvador, frequência 1-1-8-9-5. 3-9-5, chama minha 3-1-2. Chama minha 3-1-2, bom dia. Chama minha 3-1-2, bom dia. Autorizado com o disco, chama 0-0-0-0, graças a Deus, meu Deus, é mais. Telefone 0-0, chama minha 3-1-2. Pode comandante, bom dia, mantenha-se em regra de voo visual, em 1503, direto para a Itapuã, ajuste uma 021. Tudo 190 na 5.0 da 190, pronto. 190 na 5, autorizado. Alinhado, decola, pistão na 0. Vento no 1, 0 grau, 0 linha, nós. Autorizado, alinhamento de decolagem, 190 na 5. Autorizado Souza, pistola 0, vento na linha 0, grau 07 nós. Sou Filipe, pistola 0, 73304. Sago fora. Charlie Alfa, então comprou a norte e chama o controle, 120 do sinal, seu colado aos 3000. Prato, cara, 120 do zero controle. Bom dia, tem que seguir. Você colocou da 17 com o Pronote, cara. Vai se afastar por 100 milhas na Radial 312, Santa Quitéria. Sim, Charlie Alfa Tango, faça cheque de equipamento, não recebo manual somente Charlie. Código 5145, mantenha escuta do controle e aguarde para transferir. A escuta do controle vai aguardar para transferir. Agora sim, altimetria 700 pés, Charlie Alfa Tango. Ok, graças. Sala X-8, liberando direito, chama o sol, 1, 2, 1, 2, 1, 9. 19, boa. Olha só, como você chama de hoje em Santa Quitéria? 1, 2, 1, 5, 1, 2, 2, 5. 1, 2, 2, 5, 100, copiado. Bom dia, janela 63 do nono. Janela 63 do nono, bom dia. Senhor, identificação, isso mantém 4.010. Se tiver condições, autorizado manter a prova de bom, se ajuste, 1.021. Então, 4.021, autorizado bom, 63, muito bom. Fala, Charlie, Alfa Tango, controle. Vai, escuta. 9 milhas. É uma 0 milhas no noroeste do Salvador, né? Para ser conseguido o controle no setor a reportar. Em frequência livre para a coordenação. A presente livre para a coordenação, graças. A 095, chama o centro Recife, frequência 1260, altera 1280. 260-1288, vamos 095. Azul 429, faço perdão 04.